Já aconteceu na semana passada, do terceiro duque. Nós vamos ter de facto aqui uma reconstituição, ao fim e ao cabo, talvez de uns três duques já antigos. O Homem do Norte. O Homem do Norte estará a ouvir, não? O Homem do Norte deve nos estar a ouvir e, para além disso, daqui a pouco nós vamos tentar, via telefone, entrar em contacto com ele, pedir-lhe para desligar a net, ele é um viciado, e tentar atacar aquele telefone pela linha fixa que fica mais fiável no ar. Portanto, isso é uma das promessas que fica aqui no ar. Peço a segunda, o Álvaro Costa, pronto. A segunda promessa é ter em formato acústico. Sim, o temos Rui, mais. O ai, Tiago não. E o João, na segunda hora, para fazerem duas versões dos Led Zeppelin aqui numa voz feminina, e que nós esperamos que o João esteja aqui sem grandes nervos para poder colaborar nesta primeira parte. Para além disso, temos também outros convidados especiais, sete pessoas a quem nós ontem à noite fizemos a maldade de ligar às 11 da noite a perguntar se conheciam os Led Zeppelin. Tens aí dois e eu acho que podemos começar por eles, são os nossos ouvintes. Tens preferência o Bruno ou a Liliana, é isso? O Bruno. Já parece quase televisão. O Bruno. Gosto de ouvir, mas não sou nenhum especialista em Led Zeppelin. Quando é que eu ouvi? Há já alguns aninhos. Tinha 18 anos, agora neste momento tenho 24. Já foi assim há uns aninhos. E quem é que apresentou os Led Zeppelin ao Bruno? Foi um colega da escola? Foi o meu pai, até foi o meu pai. Ah, foi o pai, bom, pai, pai com bom gosto. É verdade. Então devíamos ter telefonado se calhar ao pai, não? Pois, talvez, o meu pai já era mais a especialidade dele. Mas eu, pronto, também gosto. Também gosto. Você frequenta os festivais de verão ou não? Ou não é para... Sim, frequento. E costuma ir qual? Pelo menos, Vila de Mouros. Era o Bruno. Agora acho que podemos ouvir a Liliana. Acho que ouvi o mês passado, porque um colega meu gosta muito e então acho que ele mostrou-me os CDs, não sei o que, só ouvi umas músicas, mas não... É um colega da escola? Sim, sim. E que idade tem o seu colega? 18. E ele gosta de quê? Mais das guitarras ou mais das vozes? É das guitarras. Mas ele toca? Não, mas gosto de ouvir. Qual foi a reação da Liliana quando ouviu aquele som? Não, por acaso gostei imenso, mas acho que tocam bem e ele por acaso tem uma boa voz. É atrativo. Embora sem conhecer a imagem, ou ouviu a imagem nos discos? Não, só ouvi mesmo. Mas achou sexy? Sim, sim. Transparece. O Robert Plant tem idade para ser quase pai da Liliana, ou se calhar avô. Tem consciência pois, disso? Mas tem uma voz assim atrativa. A Liliana tem que idade? 17. E qual foi o primeiro festival de verão a que foi? O Sudoeste, ano passado. Ah, foi? E como é que foi a experiência? Foi engraçado, mas eu também só fui nos últimos dias. Fui só mesmo lá passar. E mas qual, por acaso foi engraçado, estava lá perto. Está a pensar em ir lá outra vez ou não? Este ano não sei. Estava a pensar ir a Paredes de Coura, mas ainda não sei. Ainda tenho que ver os cartazes. A banda gostou mais de ver o ano passado no Sudeste, Liliana? Foi tudo. Nós do Led Zeppelin também é tudo. E eu passava aqui a palavra ao António de Freitas. O António, que é o homem que agora mais autógrafos, ao fim e ao cabo, dá em termos do panorama radiofónico nacional. Conteste. Não contestas. Eu vi N fotografias do António entrar e a fazer autógrafos. Aparecem muitas pessoas com esta idade. Imensas, mas obviamente a ouvir outro tipo de sons e que não têm, se calhar, ou não têm certeza absoluta, tenho uma certeza absoluta que não têm a noção de Led Zeppelin e de eventualmente outras bandas. É curioso que nas novas gerações que ouvem sons mais pesados, têm a noção de Black Sabbath, obviamente pelo cruzamento do Ozzfest e agora com a série televisiva, mas eventualmente noção do que é Led Zeppelin, não, é muito difícil. É mais remota. Em termos das pessoas. De qualquer modo, aquilo que nós tentámos fazer foi pedir uma amostra ao nosso departamento de marketing de ouvintes da Best Rock entre os 15 e os 25 anos, portanto a idade target da estação, não propriamente desta hora do lobo, mas da estação do ponto de vista global, e tentar aleatoriamente, portanto não conhecíamos as pessoas, não sabemos quem são, foi o primeiro contacto, perguntar-lhes se conheciam e se queriam falar, e portanto temos 7 depoimentos, os outros telemóveis estavam ou desligados ou impedidos, fizemos isto às 11 da noite, e eu penso que acaba por aparecer aqui, ao fim e ao cabo, um retrato um bocadinho sociológico, se quisermos olhar assim, sobre uma geração que talvez não conheça os Led Zeppelin, mas quando foi confrontada aqui ou ali, consegue reagir positivamente. O que é que tu pensas disso, Miguel? Isso as pessoas não... Eu a semana passada, depois cheguei a casa e lembrei-me de uma coisa que era para... tinha pensado começar por dizer isso e acabei por estar aqui há 2 horas e passou-me ao lado. Quando eu falei na importância dos Led Zeppelin e mais na importância para mim do DVD do disco ao vivo, é que eu também não assisti cronologicamente. Led Zeppelin não é uma banda do meu tempo. Eu quando os Led Zeppelin se formaram, quando saiu o primeiro disco, eu tenho 2 anos de idade. Freitas tinha 1, nós éramos muito pequeninos. Portanto, não assistimos, como assistimos mais tarde ao percurso de outras bandas, mas não assistimos. Portanto, para mim havia fui encontrar os Led Zeppelin mais tarde, devido à profissão que tinha e ao interesse que tinha, e saber a importância na história do rock and roll de uma banda como os Led Zeppelin. Fui mais tarde investigá-los, mas nunca tinha tido aquela coisa de, nunca tinha tido a oportunidade de ver um concerto ao vivo, um registro. Vi o filme O Song Remains the Same, mas fiquei muito mal impressionado, e vi aquilo, era muito novo ainda. Fiquei, não eras fã? Não era fã, não conheci, e através do filme não tinha hipótese disso. Mas eu acho que a oportunidade do DVD, não só no caso dos Led Zeppelin, mas no caso de muitas outras bandas, e para as novas gerações, é uma tecnologia que permite recuperar muita coisa que estava no baú. Em que, e hoje em dia nós vivemos num mundo de som, mas muito também de imagem, não é? E há um buraco enorme nessas bandas dos anos 70 e 60 que não tinham a parte da imagem. E agora podem ter através dos DVDs. Não me digas que estás a sonhar recuperar um DVD do Slade, não queres? Não, eu posso ter os mais variados sonhos através de pensar nisso. Just joke. Já foi recuperado. Porque é, ainda bem que isto agora. Não, estou a brincar. Isto era um desejo secreto, era meu. E eu estava a ver se alguém me dava. Eu não sei porque é que estás assim, porque eu tinha um disco do Slade ao vivo. Tu achaste que era uma memória única. Evidentemente, eu só tinha os singles, ela tinha um álbum, mas. Era uma boba. Era isso, e eu acho que agora as pessoas têm essa oportunidade. Até porque, olha, eu vou dar outro exemplo. Eu aqui há uns tempos fui ver os De La Soul ao Coliseu quando vieram cá tocar. E estavam lá, maioritariamente, o público de hip-hop, não é? Uma cena que está agora em crescimento no nosso país e no mundo inteiro. Quando eles começaram a cantar os temas clássicos dos discos que eu conhecia dos De La Soul, ninguém sabia Putafina. As pessoas hoje em dia apanham os comboios a meio, no fim, das carruagens. Tudo bem, com o tempo, se tiverem interesse, se tiverem tempo, se tiverem paciência, podem fazer o mesmo percurso que nós fazemos. Mas nem todos são maluquinhos como nós, não é? Agora, o que existe é que, a partir de agora, passa a existir essa possibilidade, que eu acho que é enorme e vai ser muito vantajosa, não só para nós, para os próprios críticos de verem as coisas 20 anos ou 30 anos mais à frente, já com outra maneira de pensar, já com um sentido, se calhar, do tempo que alterou certas ideias que eles tinham, não é? Porque a gente, quando vai passando certas fases, eu acho que isso vai ser muito importante, e com o tempo nós vamos lá chegar, e isso poderá servir, até porque hoje em dia tu podes fazer perfeitamente, pegando nessa parte toda de imagens, tu podes fazer um curso, podes começar a ensinar aos miúdos numa universidade, numa escola, prepará-los para isso. Mas, amiga, só torna-se muito mais fácil. É importante realçar que neste DVD é um autêntico labor of love, porque eles conseguiram recuperar as coisas de tal forma, e foi muito difícil em certos planos. As fitas estavam estragadas, passaram por processos incríveis. O próprio Jimmy Page disse que não sabia o que é que tinha ali enquanto começaram a fazer downloads para o computador. Só depois é que começaram a ver, por exemplo, no primeiro DVD do Albert Hall. Eles fizeram uma versão do Heartbreaker que o Jimmy Page disse que estava absolutamente sublime, só que é que chegou ao meio e mais imagens. Portanto, eles tiveram de suprimir isso do DVD final. Aliás, o Nuno Diniz, na edição de sábado passado, exato, falou até num processo qualquer esquisitíssimo que envolveu eles têm que cozinhar as fitas para tirar a umidade. Já bem cozinhado. E, exatamente, passou por isso. Isso é um processo que foi inventado há relativamente pouco tempo. Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta ao Jimmy Page até na entrevista que fiz, e ele disse: pois, isso foi interessante, eu não passei muito por isso, mas realmente ele depois desabafou as preocupações dele de estar a tentar comprar as coisas, e que muitas falhavam. E no próprio DVD, quando se vê aquelas paragens só de imagens, paralíticos, como se utiliza na expressão, deles a tocarem, é porque aí falhou o filme em si, e eles continuaram obviamente com o som, porque o som estava gravado à parte. Inclusive há pequenos fragmentos do 8mm, portanto coisas... Isso aí são imagens tiradas de bootlegs do próprio público, que eles conseguiram reunir, e eventualmente as pessoas não têm noção, mas o Peter Grant, que era o manager dos Led Zeppelin, era extremamente rigoroso com bootleggers. Era uma fia total. Aquilo é um polícia. E há histórias, eu li recentemente o livro Hammer of the Gods. É uma biografia muito famosa. Os Led Zeppelin, os elementos da banda estão sempre a contestar, claro, o que escreve ali, mas é curioso que em algumas entrevistas o Robert Plant descai-se em algumas situações que são precisamente retratadas no livro, mas isso são outros detalhes. Mas nesse livro conta-se por nós do Peter Grant com os seus roadies a espancarem brutalmente pessoas que apareciam com câmaras ou sequer gravadores. Há um episódio interessante de uma pessoa que estava por baixo de um palco dos Led Zeppelin a gravar o espetáculo e que eles apanharam-no e deixaram-no em muito mau estado. Mas enfim, há ainda essas imagens que complementaram o DVD. O Nuno estava-nos a avisar que temos que passar música e que ia passar a vez dele de falar. Não, o que é que tens aí alinhado? Nuno, reservamos um minuto e pouco. Exatamente. Quer dizer, música, mas pouco. O que é que está aí alinhado para tocar? Vou deixar a palavra a ele, é evidente, porque isto é uma curiosidade. Ele tinha, já tinha preparado no sábado passado. Esquecemos-nos de música, falámos demais. Hoje vai ser mais complicado ainda arrumar isto tudo. Portanto, eu vou deixar a apresentação da curiosidade ao Nuno Diniz. É uma brincadeira que eu fiz a semana passada em casa, um pouco antes de vir para aqui, que foi pegar num tema clássico do Zeppelin, que é o All Our Love, e misturá-lo com um tema chamado I Need Love do Willie Dixon, cantado em 58 por Muddy Waters, e onde se vê que é exatamente o mesmo tema. Ora, isto é uma coisa que hoje pode parecer esquisito, mas naquela altura não havia internet e, portanto, era relativamente simples que ninguém desse por nada. A história acaba em 78 ou 79, quando uma filha de Billy Dixon deve ter descoberto Led Zeppelin naquele ano. Ouviu aquele tema. Mostraram-lhe na escola, provavelmente. Mas isto parece um tema do meu pai. E depois deu origem a um processo que foi resolvido a bem. De qualquer forma, eu pedia para meter porque acho que é curioso. Aqui vai. Gonna fling. jelly roll. She wants to be a star. I don't know, but I've been told big lit woman ain't got no soul. I need a girl to hold my hand. Well, tell me no lies, make me a happy man. Tira aqui uma foto ao grupo. Claro, vá, mais para a direita, mais. E tu, mas assim consegues apanhar todos? Não, mas apanho os jogos Game Boy. A tua casa precisa de alguma coisa? Aproveita as promoções Vartan e equipe toda a sua casa. Não percas jogos para Game Boy Advance por apenas 19,99€ cada. Tudo o que a sua vida precisa a preços Vartan. Nunca sonhou nada podcasts do Rock FM. Não sei se todos os ouvintes sabem, mas alguns saberão certamente que há um alvo, há uma população-alvo em classificação etária que a Best se refere, e curiosamente há pouco tempo veio publicada como entre 15 e 25 anos. Daí a ideia de Ana Cristina Ferrão de ter feito uma pequena operação telefónica, aproveitando a base de dados da própria Best Rock FM, para sondar gente mais jovem, bastante mais do que qualquer dos intervenientes desta edição, para saber sobre Zeppelin, memórias, quando ouviram, quando não ouviram. É eles que voltamos imediatamente a seguir. Através de um amigo meu, comprou os CDs, ou seja, estava a comprar as coletâneas todas deles, e pronto, fiquei a ouvir e gostei. O que é que o impressionou mais nos Led Zeppelin? O vocalista, as guitarras? As guitarras. Não sendo que a idade seja, ao fim e ao cabo, um hobby a poder gostar da banda. Não. Quais são as suas bandas favoritas atualmente? Atualmente é Chutes e Pontapés. A nível nacional é os Chutes e Pontapés, mas os Easy Special. Internacionais, gosto muito de YouTube, UB40. Costuma ir a festivais de verão ou não? Costumo ir ao Sudoeste, só. Pronto, sempre me interessei muito por música. E conheço assim as bandas, pelo menos o básico, conheço pronto, em relação mais ou menos todos e todo estilo de música. E pronto, conheci por curiosidade mesmo. E foi como? Foi voluntário essa pesquisa? Foi alguém aí em casa que tinha? É um amigo que mostra? Como é que foi? Foi voluntário. Geralmente quando vou assim àqueles sítios, pronto, às lojas de música, tenho a mania de pegarem 5 ou 6 CDs e ouvir, para pedir para ouvir naquelas caixas de música. E foi assim. E diga uma coisa, tem alguma canção favorita dos Led Zeppelin? Ou nunca chegou a esse tipo de relacionamento com a banda? Nunca cheguei a esse tipo de relacionamento com a banda. É um estilo de som que habitualmente não lhe diz nada? Aquele som mais rock? Não, por acaso até isto, porque por acaso até gosto muito daquele estilo de música, só que, é assim, eu pronto, a minha banda preferida sempre foi os Pearl Jam, eu sempre vivi muito à volta dos Pearl Jam. O psicadelismo que os Led Zeppelin, ao fim e ao cabo, transpiram, e toda aquela sensualidade e sexualidade à volta deles, é algo que acha que a nova geração ainda se revê, ou acha que já está um pouco ultrapassado por novos valores, como por exemplo o grunge? Pelo grunge não, acho que o próprio grunge já foi um bocado ultrapassado por esta nova geração. Esta nova geração é mais o new metal, aquilo que eles digam por essa onda, tipo Limp Bizkit e essas coisas assim. Você com 21 anos considera essa geração new metal já uma nova geração em relação a si, ou considera-se parte dessa nova geração new metal? Assim, eu não sou muito fã de new metal, confesso. Para ouvir tipo de música mais pesada, prefiro se calhar o metal normal. Mas já considero se calhar uma nova geração em relação a mim. Cada vez estão mais curtas os espaços entre as gerações, não é? Sim, é. Acho completamente. Por influência do meu cunhado, que ele gosta muito, então mostrou-me um CD e eu a partir daí comecei a gostar também. Que idade tem o seu cunhado? 29. E tem alguma música favorita, Paulo? Assim, agora o nome da música não me estou a lembrar. À parte o facto de Ana Cristina Verrão querer saber praticamente tudo, o que já reparamos. Isto foi um inquérito cerrado e há muito que ficou de fora. Alô, Álvaro Costa? Espera, não, acho que. Alô, não. Porto? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Parecia. Oh, caiu a chamada. Parecia. Mas o Álvaro está a chegar, atenção que o Álvaro está a chegar. António, sobre. Chegaram-nos aqui coisas assim, desculpa, como o metal normal, não é? Não sei. Perante o new metal, o metal normal é uma coisa gira. Se eu hoje fizesse um lança-chamas, fazia o. Como tal normal. Metal normal. Exatamente. Onde se inclui o. Ou então metal. Normal metal. Normal metal. A normal metal. De qualquer dos modos, em particular, olá, nós encontrarmos alguém que ainda tem aquela curiosidade de pesquisar por si, não é? De entrar na discoteca, de pegar nos 5 ou 6 discos, se calhar não são só a zona das novidades, não é? Deve ter ido com certeza ou à letra L ou à letra Z, não sei como é que estará atualmente organizado. Provavelmente por ele, não é? Porque a banda não é nome próprio. Eu acho que agora está mais organizado pela letra I, internet. Achas? Muito. Cada vez mais as novas gerações aderem às coisas, é por aí. E já fazem as coisas sozinhos. Ou seja, se eles lêem uma entrevista com um dos artistas de uma banda de new metal que faz com uma referência, por exemplo, os Pearl Jam, o exemplo deste ouvinte que falou nos Pearl Jam, obviamente que os Pearl Jam são muito influenciados por Led Zeppelin e já mencionaram largamente essa influência. Agora é muito fácil ir-se a um site como Casa ou qualquer coisa do género e tentar-se conhecer o que é aquilo de que se fala. E hoje em dia as pessoas que são mais interessadas facilmente já têm acesso a um computador. E acho que funciona muito mais por aí do que ir à discoteca. Aliás, hoje em dia com a crise acho que já ninguém vai às discotecas. De qualquer modo, o Luís, uma das coisas que falou foi que pegava nos discos e ouvia. Ele não disse que comprava, portanto fez-me lembrar a minha pessoa quando era mais nova e não tinha dinheiro. Ainda hoje, muitas vezes pego num lote e depois quando faço as contas ao pé da caixa vou colocar alguns no escaparate, não é? Acontece-nos a todos, quer cá, quer no estrangeiro. Principalmente no estrangeiro, não é? Completamente. Portanto, a história repete-se em qualquer geração e acho que vai manter-se por todas as futuras gerações, não é? A falta de dinheiro e todas essas coisas. João, como é que isso é? Os músicos também têm falta de dinheiro? Pergunta Cristina. Só têm falta de dinheiro mesmo. Contada muito, não é? É só contar questões todos os dias. Como é que é para comprar música? É caro, não é? Continua a ser caro. Faz-se uma seleção muito rigorosa daquele álbum, porque tem que ser aquele álbum. E tem mesmo para comprar por causa da capa e por causa de tudo e o resto. É mesmo quando se é fã. Acaba por sobreviver para a compra só quando se é fã. No vosso caso, ultimamente, aposto que Zeppelin foi uma das apostas. Zeppelin foi logo. Nem foi preciso decidir. Não, muito, não. Esse aí não é hipótese. Mas... Há assim mais clássicos que vos pesem na cabeça a ti ou o Tiago, especialmente ou a ti. Hendrix também compra-se sempre CDs, Black Crowes também compra-se sempre. Mas é curioso, estás a falar de gerações bem diferentes de músicos. Neste caso, Audioslave é também, curioso. Uma banda agora que se faz questão também. Bate muito. Até uma t-shirt vem. É. Nós devemos ter o Álvaro a chegar, mas eu não queria esquecer uma outra pessoa que era para nos ter acompanhado ao longo destas duas emissões, que é o Zé Pedro dos Chutes e Pontapés. Até porque os Chutes e Pontapés foram muito nomeados pelos ouvintes da Best Rock quando se falava de Led Zeppelin, quando se perguntava uma referência em Portugal, uma referência de uma banda portuguesa aos Chutes. E há uma história particular do Zé Pedro com um bootleg dos Led Zeppelin, que um dia em 1980, 81, 82 entrou por este corredor dentro, nestas mesmas instalações, para trazer um bootleg dos Led Zeppelin para o António Sérgio tocar na altura no programa que era o Rose Rock. E o Sérgio recusou-se a tocar o disco para grande desgosto. O Zé Pedro considerava aquilo uma preciosidade, tinha pago uma fortuna pelo disco, porque o Sérgio achava que não se devia passar bootlegs na rádio. E olha, esse disco estava empenado. E tinha um som péssimo, todas essas coisas. Alô, Álvaro. Alô. Foi os Duques, pai. Os três Duques com o Dom Sebastião do Porto. Álvaro, imagina como, o que nós cozinhámos para conseguir isto, esta reunião. Um bocadinho de óculos focos. Não, um pouquinho magia, mais que isso. Mas sabes branca. Que uma das coisas que eu acho lindo mesmo. É que há um karma associado a esta dupla, esta quádrupla hora de Led Zeppelin, porque eu acho que para os Woodstone também acabam por estar num momento especial e ter aparecido o nome deles a pedirem para eles contactarem via rádio no momento em que eles estavam também a precisar de pôr o astral para cima, não é? Não, aliás, portanto, o Ocus Pocus também se sente, é de Porto a Lisboa, não é? Eu não me refiro ao tema dos focas, do velho Yana Carmanda, refiro-me à magia branca, não é? Claro. Aliás, havia uma banda nos meus velhos tempos de lança-chamas que eu me lembrava que às vezes queria entrevistar, ou alguém da banda existava, mas não estava mais dentro. Tu lembras-te disso, António? Que era o Talcateia, e havia sempre um músico perdido, e eu aconselhei sinceramente a que lhe pendurassem um guiso no pescoço para o encontrar. No caso do João e da João e do Tiago, não foi preciso. Não, foi um apelo para o ar. Exatamente, eles têm gatos, e os gatos dão para detectar essas pessoas. Tens-nos acompanhado, Álvaro? Tens ouvido os nossos ouvintes? Francamente, não. Não. Porque, então vais ouvir os próximos. Estava aqui a fazer uma série de coisas e estava à espera do vosso telefonema. Então, mas ouves os próximos que nós ainda temos três ouvintes. Vou ficar claro agora. Exatamente. É melhor explicares o que se fez, porque ele pode não entender. Não, aquilo que fizemos foi tentar ligar ou tentar apanhar de uma base de dados que nos deram, aleatoriamente, ouvintes da Best Rock, numa faixa etária entre os 15 e os 25, e perguntar-lhes se eles conheciam os Led Zeppelin. E os resultados têm estado agora a ser colocados em antena. É uma curiosidade que a gente tem lançado para o ar. Ficas a ouvir, está bem? Para mim, agora é difícil, mas talvez há uns aninhos valentes, talvez. Aí há uns quatro aninhos, aí à vontade. ou mais, se calhar. Eu ouvi na rádio, acho que na rádio, já, sinceramente já não me lembro. Na rádio, televisão, já. Mais ou menos isso. E o que é que o fascina mais nos Led Zeppelin? A voz, a bateria? A voz, guitarras e as letras também. Também gosto muito. E qual é que é a sua canção favorita dos Led Zeppelin? Talvez Stairway to Heaven. O psicadelismo dos anos 70, como é que o vê agora enquadrado nos valores da nova geração a que o Márcio pertence? É um pouco mais difícil, mas quem gosta, gosta sempre, não é? Que bandas portuguesas? Tem algumas referências que o tenham acompanhado há muito tempo? Sim, agora ultimamente. Sim. Tem Easy Special, Easy Please, Chico de Pés, também sempre, o Feminês, também até das minhas preferidas. E bandas estrangeiras? Guns N' Roses, é certeza. Ainda Guns N' Roses? Sim, isso era qualquer lado mesmo. Led Zeppelin? Sim. Claro. E gosta dos Led Zeppelin? Bastante. Quando eu era bem mais novo, os colegas ouviam Led Zeppelin, como eram outras bandas da altura que eram famosas, e de boca em boca, e toda a gente ouvia Led Zeppelin. E isso era que idade? 16, 18? 16. 15, 16, 17. E o que é que os fascinava mais? As guitarras, a bateria, a voz? Como é que era? A voz. Fica na memória de todos aqueles que ouviam e ouvem ainda. Nunca tive. Tirando alguns clipes que na altura que passavam na MTV, não conhecia muito mais. Nessa altura estavam muito na moda, quando eu tinha citado Gantz, por exemplo, que infelizmente. Nunca mais quase ouviu falar deles, era a minha banda preferida na altura, na minha juventude, entenda-se, quando eu tinha os meus 16 anos, era a moda ouvir Guns. Os Guns N' Roses acabaram por ser, tal como os Chutes e Pontapés, ao fim e ao cabo, as bandas mais referidas pelos nossos ouvintes, sempre que se lhes perguntava por Led Zeppelin. É curioso. António, tu que fizeste connosco o especial Guns N' Roses, que estivestes naquele pit lá embaixo também, naquele momento brilhante que aconteceu quando eles vieram a Portugal, brilhante em vários sentidos. É quase irónico verificar, Ana, que os Guns N' Roses estão mais mortos atualmente do que os Zeppelin, não é? Anos depois. Mas na memória das pessoas há uma associação, grave. Não é? Não, claro, há uma geração, a geração dos 25 a entrar nos 30, que viveram com muita intensidade os Guns N' Roses, que reinaram no início da década de 90. Eram sem dúvida um grande grupo, mas olhar para eles agora. Eu sei que vou ser crucificado por isto pelos fãs de Guns N' Roses, mas... Não te vão pedir mais autógrafos. não é grave, mas é muito triste ver o que o Axl Rose fez àquela banda, e é mais triste ainda ver os outros elementos todos reunidos neste momento com o Scott Whelan. Uhum. Acho que já está confirmado esse projeto, a tentarem avançar para a frente com alguma coisa. É uma situação um bocado estranha. Alô, Álvaro. Cá estou. Esse projeto é interessante porque vai aparecer oficialmente na banda sonora do filme The Hulk. O problema é que mais uma vez o Scott Weiland está na jaula, não é? Mais uma vez anda com azar. Se arranja inspiração, depois de 10 ou 12 vezes na jaula, então já não há hipóteses nenhuma. Ele é uma verdadeira prostituta de Hollywood, esse é um problema enorme. Mas desta vez ele não teve a culpa, foi alguém que deixou no carro. Pois, ainda por cima andava de luzes apagadas na cidade de Barbanca à noite. Não precisava, havia muitos candeeiros acesos. E um esquecimento qualquer um tem. Ora bem, claro. Nem que seja pela 37ª vez. No caso do Scott Weiland, enfim, temos que acreditar no homem, na sua palavra, não é? Eu acho que ele está atrás do Robert Downey Jr. no top, dos gajos agarrados, não é? Ciclicamente, volta ou não volta. Não, mas essa relação com os Guns N' Roses é perfeitamente incompreensível, incluindo o alinhamento, por exemplo, a velha questão da rivalidade guitarrista-vocalista, que é quase sacrosanta no rock and roll. Mas eu acho que se há herdeiros em alguns aspectos do som dos Zeppelin, são os Black Crowes, sinceramente. E não me lembro nada que houve aquela turnê de Jimmy Page com os Black Crowes. Desculpa? Tu tocaste fundo no coração da João. João fez um assentiu mesmo. João? A João do Woodstone, está cá em baixo, tu não vês? Muito bem, eu vi ao vivo aqui com os Woodstone várias vezes. E vais ouvi-la hoje ao vivo, porque também não ouviste o princípio da emissão, mas eles vão tocar dois temas dos Led Zeppelin, vão fazer duas versões em acústico, o Rui, Tiago e a João. Podes fazer palmas daí, podes ajudar. Mas de facto, parece-me que há uma ligação, até por uma das bases do som do Zeppelin, como nós definimos na semana passada, o Sul, o Delta, enfim, há toda uma série de sonoridades próximas. E a ideia, obviamente, nem sempre bem conseguida dos Black Crowes, de mudarem constantemente, alguma instabilidade, que no fundo acabou por jogar contra eles próprios. E claro, aquela velha história bíblica de Caim e Abel, não é? Acho que a relação Chris, Rich, Robinson, eu vi-os seis vezes, e estão aí dois senhores, um deles chamado António Freitas e outro Miguel Quintão, que sabem das muitas partidas que esses macacos de Atlanta, de Georgia, nos foram pregando ao longo dos anos 90, não é? Posso contar algumas, Fred? De repente, qual é? Não, eu não se e disseram dedo por não dedo por várias vezes, acho. Mas esses aí estavam a tentar fazer aquilo que o Scott Weiland faz atualmente, não é? Lembra-se da cena em que eles não apareceram para o acústico? Mas o Chris Robinson dava-me a impressão que era um daqueles personagens sumarento para entrevistar, porque ele começava a falar e dizia mal toda a gente, portanto o interesse também, eu acho que apanhámos ele na altura má, que ele, realmente todas as pessoas que rodearam chegaram a uma altura a dizer, pá, tu não podes dar entrevista, não podes dar entrevista. Apanharam na altura que ele estava amordaçado. Começava num lado e acabava no outro. E queria contar, se recorda daquela noite no K99, em que está tudo aprovado, tudo escrito, tudo trabalhado, e de repente há um manager maluco que decide cortar-vos os cabos. Mandar-lhe um gravador. É verdade. Então, nota de redação. Agora lembrei-me. Lembraste essa frase? Estavas ao meu lado. Então não. Estavas ao meu lado. Sofrimento total. Mas depois ofereceram-te uma jam session que usaram ao Smith. Portanto, já não se pode queixar assim tanto. Não será demais salientar de qualquer modo os Black Crowes, e eu gosto imenso dos Black Crowes, são, quando a gente fala em filhos de um Deus menor, em relação aos Zeppelin, de gente de talento musical francamente inferior. Raramente no repertório dos Black Crowes, talvez uma vez ou outra, tenham despontado pérolas de canção, como despontaram na discografia dos Zeppelin. Isto para não falar muito, não é? Refiro mais uma herança espiritual, se tu quiseres. Sim, penso que uma sim. Uma interpretação. Sim, do ponto de vista do songwriting, ficou muito a desejar. Eu, de vez em quando, regresso ao material dos Black Crowes e, de facto, há jam, há groove, mas não há momentos de canção definitivos. Há ideias esboçadas. Há muita ideia. Não é? Há muito fumo no ar, há muito nevoeiro no cérebro, entende? Sim. Haverá aqui um ponto irónico, que os Black Crowes foram a banda de apoio de Jimmy Page no concerto que ele fez. Exatamente. Portanto, talvez história. Não, mas são uma ligação espiritual. Eles tinham o vibe de imitarem bem os Led Zeppelin, mas não conseguiram, obviamente, imitá-los a criar. Não, e há problemas. Estão a ser todos tão injustos. Há problemas óbvios de imagem. Por exemplo, Chris Robinson pendura os lenços do rapaz do Aerosmith, quer dizer, e tenta fazer de Plant, quer dizer, não dá, quer dizer, ou faz uma coisa ou faz outra. Eu acho que vocês estão com um espírito demasiado, ou antes, daqui a pouco acabam como o Chris amordaçados. Eu não Mas eu adoro falar. Os Black Crowes. Eu estou contigo, Ana, eu estou contigo. Muito obrigado, Miguel. E por isso mesmo. Heranças espirituais. Ele vai ser o primeiro contemplado, não é? E por estar comigo, não, o Miguel, que então é o primeiro contemplado, que escolheu um tema para tocar. Escolheu o Going to California. Está certo. E escolheu logo um pequeno exemplo de como escreve uma grande canção. Exato. Aqueles exemplos de escrever e de ficares atraído por sítios distantes, por mensagens que recebes. Mas tu, California, também há qualquer coisa sempre com claro, California. Claro, como o Robert Plant também diz, que ele era um loiro de West Bromwich, não é? E queria ser um loiro da Califórnia. Claro. Ora bem. Não podemos ser todos. E Califórnia é a casa do Álvaro Costa. Nem louros, nem californianos. Como vem dizer, o Álvaro, não é? Claro. Ele está cá emprestado só. Exatamente, ele não está no Porto, ele está na Califórnia. Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers parte do... Abre-me o micro. Caiu. Caiu a chamada do Álvaro Costa. E, entretanto, é uma hora na Bass Rock FM. Bass Rock apresenta Confissões de Adolescentes com Margarida Villanova, Mariana Norton, Carolina Maier, Joana Solnato e Diogo Dias. Confissões de Adolescentes é um espetáculo com os depoimentos confissionais em tom de comédia. Tudo é sexo e o resto é conversa. Intercalados por números musicais. Relação sexual. Quanto tempo? O primeiro contacto com a droga. Os preservativos. Era enorme. Estes e outros temas abordados neste universo juvenil que tu não podes perder. Está tudo bem. Vai já ao site da Bass Rock porque podes ganhar convites duplos para assistir ao espetáculo. Confissões de Adolescentes. Inesquecível. Aprovado. Bass Rock. Sagres patrocina o Festival do Castelo. De 4 a 13 de julho, a partir das 8 da noite, apareça e prepare-se para concertos inesquecíveis. Castelo de São Jorge, de 4 a 13 de julho. Uma iniciativa Sagres. Álvaro? Estou aqui. Muito obrigado. Obrigadíssimo Severiano e Diamantino que tiveram ali a tentar depor no ar. Um milagre. Um híbrido no ar, um milagre. Vamos te pedir um bocadinho de paciência, Álvaro, porque o Nuno, que é um homem que esteve ligado e ainda está ligado ao rugby em Portugal, vai escolher o próximo tema. Mas antes, eu tinha uma dúvida. Tu contactas com as secções juvenis, penso eu, do rugby, e contactas para além só do desporto, acabas por fazer amizades com as pessoas acabam por falar de outras coisas, e música eu sei que é um prato forte de conversa. Os Led Zeppelin aparecem como um nome frequente nessas camadas juvenis que estão ligadas ao rugby? Bom, para já eu não contacto com camadas juvenis, portanto nos últimos anos já era de júniores para cima, portanto a partir dos 18 anos até aos 25, 26. E a maior parte das pessoas do rugby são betinhos, e portanto a nível musical aquilo é um bocado limitado. havia meia dúzia de um bocadinho mais evoluídos, e havia dois ou três muito evoluídos. Aliás, estive hoje a jantar com um deles que ouve tudo e mais alguma coisa e que adora Zeppelin, e portanto com as pessoas que eram mais evoluídas musicalmente, de vez em quando havia conversas sobre música. De qualquer forma, a pressão neste nível de competição já era tão grande que não sobrava muito tempo para estarmos a falar de música e falarmos muito mais do desporto em si. E o tema que queres escolher? Eu escolhi um tema propositadamente, uma vez que não me deixaram escolher os dois que eu tinha pedido primeiro. Foram ocupados pela João e pelo Tiago. Porque fui o último a escolher, e então escolhi um tema completamente atípico. E ainda por cima, polémico em termos de pronúncia, não é? Porque eu sempre disse, eu já digo, agora não digo nada. Andei anos enganado. Um tema atípico que é o Jamaica, que é um reggae, que tem para mim duas características que justificam a minha escolha, que é uma interpretação espantosa tanto do Robert Plant, mas acima de tudo do Bonham, e era esse tema que eu gostava que passasse. E entretanto, que nós habitualmente dizíamos, ou dizemos ainda, Dire Maker. conversa de Bizigado, mas achámos particularmente curiosa esta escolha. Aliás, como curiosas têm sido todas, mas gostava de pedir ainda a palavra um bocadinho que fosse curto ao Nuno Diniz, porque este é o tempo de Houses of the Holy. Não era uma altura muito normal, por exemplo, para os Zeppelin se aventurarem neste não é? É uma banda que arriscou na diversidade de uma maneira incrível. É, da mesma forma que apostam nos blues cedo, da mesma forma que apostam muito cedo no folk, também no reggae apostaram muito cedo. Tem a ver com alguém que era muito inovador, não sei quem era, mas havia alguém que estava... Penso que o Page, fundamentalmente, pela prática dos Yardbirds, pelo menos seria um dos que estava habituado a mandar no que escrevia, no que compunha, não é? E também as viagens a Marrocos, na altura do Zeppelin, é verdade. O Jimmy Page, em particular, e o Robert Plant, porque era casado com uma indiana e absorvia muito aquela cultura, eles, o Jimmy Page sobretudo, fazia grandes viagens pelo norte de África e absorvia tudo o que era influências e folclore. Aliás, que eles vêm recuperar mais reggae do que outra coisa qualquer, mas eles pegavam em tudo e misturavam. É bem curioso. Estamos à beira de um outro acontecimento curioso também nesta série, de curta série de 4 horas divididas em 2 sábados na Best Rock FM, dedicadas aos Zeppelin e às últimas edições e à memória final de uma das grandes bandas do rock and roll. Nós temos sentado no chão com as percussões o Rui e com tapete. E com tapete, exatamente, como convém. A João, ali também, sentadinho no chão. Hi, peace and love. O Tiago, mais confortavelmente, numa cadeira. Íamos pedir ao nosso Duque da Califórnia que faça aqui uma apresentação dos Woodstone à La Doors. Vai daí, Álvaro. Que é from Los Angeles, Califórnia? Não, from Lisbon. Não, o Porto. Eu sei. Da capital do Norte. Da Foz do Douro. Mas para todo o mundo, porque nós estamos via internet. Mas estás do lado de onde? Na Foz? Do lado de lá? Eu estou do lado dos pobres. Ah! Por isso é que está tudo aqui sentadinho no chão. Aplausos. Então, para toda a Radioland de Lisboa para o mundo. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Woodstone. MC. Espera aí, deixa eu ver. Alô, MC, estás aí? Parecia uma Black Country Woman. Completamente. Estávamos em Clarksdale. A nossa João transfigura-se quando tem o microfone à frente. É. E por cima, são viagens baratas. Esta, por exemplo, foi uma viagem sónica barata. Sim, 4 minutos, não é? Fomos a Clarksdale. João, põe os escutadores, porque ela esteve a fazer isto sem os escutadores. E é a tua vez de escolheres uma canção do Zeppelin. O que é que tu escolheste? Sim, sabe lá. Sim, sabe, Been Loving You. E espera aí. E agora é o desafio. Não há problema. É o desafio. Não, não é digital. É um desafio braçal, quer dizer. É o desafio digital. Sim, sabe, Been Loving You. Hein? Ou então o lado romântico do Robert Plant. O Tiago está a preparar a afinação para o tema seguinte dos Woodstone, aqui em plena cabine da Best Rock FM e da War do Lobo. Mas dava para afinar uma série de violas este Since I've Been Loving You, tocado inteiro em 8 minutos, como está em How the West Was Won, Led Zeppelin. tears, they fell like rain, rain. Próximo tema, João. Um desafio. Como é que vocês fizeram durante esta semana? Desde que tiveram o desafio? Foi a pegar nas letras e começar ela, a treinar? Ela não tem micro, não te esqueças. Ah, tem, tem. Eu vou abrir. Tem, tem. Já tem. I'm sorry. Pronto, é o Force Sticks. O Force Sticks. Álvaro, ainda estás aí? Claro. Ah, muito obrigado. Entrevém quando quiseres. Não, tranquilos. Mas conta-me lá como é que foi esta semana. Para mim? Não, não, para João. Não, não ias contar, Álvaro, de certeza. Eu agora tenho um blog para contar tudo. Tu agora no blog pões a tua... completo. Exatamente. Despes-te de preconceitos. Exatamente. E pões-te nu. Sem dúvida. Mas a João não quer fazer isso connosco. Como é que o Rui apareceu? Desculpem lá. O Rui? Exatamente. O Rui. Puseram um guia zoado. Está bem, mas ele, como é que ele aceitou o desafio? Ah, Rui, assim, foi. Ah, tu, deixa eu falar. Conta lá, Rui, como é que foi? Não, foi a mãe que me convidou, pronto, para vir cá tocar na sexta-feira. E eu aceitei. E tu aceitaste, exatamente. E o João Lobo, que estava a pensar que era apenas um micro para uma harmónica ou eventualmente para umas vozinhas de apoio, acabou por levar aqui com um micro para as cordas, não foi, João? Não, mas o Rui trouxe o micro próprio que eles têm e que a Comercial ou a Best não tem, quer dizer, para captação, portanto, super sensorial da. Não, mas ele veio super arrepiado, eu vou-vos só contar, é que para além do microfone especial, ele também traz o seu talco, e é um talco inglês com o nome, diz lá qual é a marca do teu talco, que é muito importante. Porque geralmente costumas dizer a marca dos pratos, das baterias, mas Wildberry. Wildberry, portanto já sabem, para tocarem congas como a Rui, Wildberry é o talco. E ainda há um tapete. São tábuas, sorry. E ainda há um tapete. Não é voador neste caso, mas vamos ver. De qualquer modo, Force Sticks, a João deve-me estar a ouvir. Eu não vejo ninguém, tenho uma parede de coisas aqui à minha frente. É mesmo um desafio. O outro tema também era. Vou aproveitar isto para o António. Pôr de vez, um tanto de pôr de vez de correto a tal história do tema com o nome galês, que eu digo invariavelmente há anos Brony or Stomp, não sei, e agora vais tu arrumar a questão e ouve lá aprender. Já vais na segunda. Portanto, é Bronroar. Bronroar. Quer dizer qualquer coisa com seios dourados ou qualquer coisa. Uau! Altamente. Hello! Álvaro, Four Sticks, houve um ouvinte nosso que falou das letras dos Led Zeppelin. O misticismo e também aquela aura um bocadinho negra associada aos Led Zeppelin, aqueles mistérios, aquela magia, aquele nevoeiro lá daquelas zonas altas das Highlands, esteve sempre associado aos Zeppelin. É, em mitologia celta e viking, no caso de Plant, que enfim, depois de descansar um pouco de abusar das groupies, já passou mais tempo de facto a absorver essa, né, essa cultura. E por outro lado, sabia que essa cultura se absorvia via groupies. Não foi assim. Não, sabes que há um período de excessos absolutamente inacreditáveis, né? Mas à medida que o tempo vai passando, há também uma maior controle emocional, em especial por parte de Plant, e ao mesmo tempo foi como que absorvendo uma mitologia celta e nórdica, que obviamente utilizou nas suas letras. E é depois o lado da obsessão de Page com a Aleister Crowley, embora Page não seja letrista e, portanto, de alguma forma tudo isso é atmosférico e ambiental. E recorda muito aquela ideia das notas do diabo, a nota anapéstica, não é? Que penso que é esse o nome, que de alguma forma, e segundo um especialista de musicologia, o grupo que mais utilizou essa nota são os Led Zeppelin, curiosamente. Há aqui toda uma série de referências que se misturam, e depois há também sentido de humor. Eu acho que Plant tem um lado stand-up comedian. Não sei se as pessoas terão reparado ao longo da carreira em algumas atuações de stand-up comedian do Plant, que tem de facto um sentido de humor muito grande. Depois mistura também, para terminar, com alguma sensualidade carnal típica também da música do Delta. Eu penso que a atmosfera do grupo está um pouco à volta destes elementos que eu referi, não é? Four Sticks, os Four Symbols. Comentários sobre cada um dos símbolos. Nuno Diniz. Ahá! Apanhado de surpresa. Quais símbolos? Voltámos à escola. Voltámos à escola, exatamente. Quatro símbolos, não é? Cada um tem o seu. Não faça mais pequena ideia. Não faça mais pequena ideia. Portanto, consideras que aquilo era um bullshitting dos Led Zeppelin naquela questão dos símbolos? Nunca reparei nisso, não. Eu penso que foi mais um artifício do artista gráfico encarregue de fazer aquilo. E eles eram quatro símbolos de certas energias. Mas há aqui quem saiba. Ah, ele tem. Eu acho que sim. Mas não foi o primeiro disco a aparecer com a capa sem nada escrito, não é? Absolutamente nada escrito. Nem sequer um clã. Nem sequer um clã. E isso teve a ver com a guerra inicial que os Led Zeppelin enfrentaram com a imprensa, visto nos Estados Unidos, eles quando surgiram com o primeiro álbum em 69. Tinham muitas influências de blues e até se apropriaram de algum material de outros artistas. E desde muito cedo que a Rolling Stone dizia mal dos Led Zeppelin, eles nunca foram aceitos pela imprensa, nos Estados Unidos sobretudo, e também na Inglaterra. Principalmente na Inglaterra. Eles queixam-se constantemente dos ingleses. Mas a carreira, curiosamente, o boom dos Zeppelin deu-se do outro lado do Atlântico. Foi nos Estados Unidos que eles começaram a ganhar forma. Aliás, o mestre Grant mudou-lhes o nome, inclusive, porque eles não eram... Eles eram The New Yardbirds. Mas à parte disso, quando são Led Zeppelin, a primeira escrita de Led Zeppelin é L-E-A-D. Uhum. Zeppelin, e depois o Grant é que decide que tem que ser com menos o A, porque os americanos podiam não interpretar bem a coisa, porque dos americanos é de esperar tudo, nem que seja às vezes uma estupidez e coisas mais estúpidas, né? Mas a luta do quarto álbum, quando surgiu em 71, em não ter nenhuma referência aos Led Zeppelin, era para dar uma bufetada de luva branca à imprensa. Era o desafio dos Zeppelin. Tomem lá. Exatamente, não há aqui referência nenhuma. Vejam se não é pela música que vamos vencer. Venceram. Os anos que o Sigur Rós levaram a fazer isso. eles estiveram lá primeiro. E a questão da simbologia foi sugerida pelo próprio Jimmy Page. E cada um dos símbolos foi escolhido por um dos elementos. E eles nunca explicaram ao certo o que é que designava essa simbologia. Aliás, já me sinto melhor para não fazer ideia do que é que queria dizer. vamos. Four Sticks, João. É tudo. Woodstone. É a versão Unstone. Ora bem. adorei, aliás, o momento, mais do que o tema em si, adorei o momento, mas em relação a vocês, Tiago, João e Rui, foi risco mesmo. Esta então, com esta afinação, foi risco mesmo, não é verdade? Porquê é que vocês se arriscaram? Era vontade mesmo de pisar um certo risco, é? A João tem micro ligado. O micro está ligado. Vais derrubar o micro? Não. Ah, sim. É que assim ela pode passar de mão em mão e podes passar ao Tiago. Sim, eu tiro, é mais fácil. Tipo Marco Paulo. Obrigado, João. João Lobo, aliás, ele hoje está na hora dele. Eu acho João que Lobo. Nós temos que fazer aqui um agradecimento à equipa técnica do grupo MCR, ao João Lobo, ao Severiano e ao Diamantino, que na realidade sem eles e sem a dedicação que eles tiveram, e ao Fausto também esteve cá à tarde, e ao Carlos Marques, que conseguiu ao fim e ao cabo dinamizar toda esta equipa, porque senão isto não seria possível. Obrigado. Até porque estivemos a trabalhar e gostaríamos de pôr isso para o ar, para quem nos esteve a ouvir, estivemos a trabalhar com o mais raw material. O melhor micro que está aqui é o micro que pertence aos próprios Woodstone e que captou as tábuas do Rui. Os outros micros são micros normais normais de rádio. E depois a seguir não havia, a mesa em si não tem nada que pudesse dar, por exemplo, um ecozinho maior, um colo, que nós chamamos um colo à voz de João, que pudesse dar uma reverberaçãozinha a certas partes da guitarra do Tiago, mas eu penso que eles sabem muito bem o que foi feito aqui e faz parte do currículo, quer dizer, ficará sempre no currículo, porque ainda por cima não soou nada mal. Teve, para mim, muita intensidade. A voz está do lado de vocês. Eles não me responderam porque queriam assumir este risco. Havia temas mais fáceis, João, não havia? Muito mais fáceis. Sim. Na realidade, quem escolheu foi o Tiago. Então o micro passa para lá. Vá. Ninguém quer assumir a culpa, sério, já. Não, pois não. É incrível. Não foi por razão nenhuma, foi porque é um tema que gostamos. Simplesmente. Claro. É óbvio que nunca vai soar aquilo, mas isso é óbvio. Mas é curioso, porque em relação a repertório de Zeppelin, escolher Four Sticks é uma coisa muito especial, quer dizer, revela que são pelo menos ouvintes muito atentos da música do grupo, não é? Tal como o caso anterior também o era, mas o Four Sticks então é assim, tem uma voltinha na ponta, parece aquele bichinho do deserto, tem uma calda e que não sei como é que se chama. Escorpião. Escorpião. Álvaro, parecia que estávamos no Viper Room. Mal comparado, naturalmente. Sítio perigoso. Exatamente. E com muitas nuvens negras. Mas há dois livros que eu gostava de recomendar rapidamente em relação a duas coisas que aconteceram ao longo dos últimos minutos. A primeira, a escolha de Miguel Quintão, do Going to California, que é um tema essencial porque é a visão de quem vem lá das terras negras, do Black Country, do Sr. Plante, e de repente aparece na terra do leite e do mel. É de facto uma dimensão visual de uma intensidade única. E depois também o facto de o grupo ser recebido com uma deferência. O que vem, curiosamente, e é um livro que nada tem a ver diretamente com os Led Zeppelin, e foi agora reeditado, a Pamela Desbarres, que é a rainha das grupos, a Amuida Band, que é a crónica desse tempo. E grande parte das crónicas da senhora Pamela Desbarres e das suas amigas tem a ver com as visitas dos vikings Led Zeppelin. E depois também, claro, o universo... Eu julgava que era das visitas aos camarins. Não, visitas a todos lados. Os Zeppelin ficavam muito tempo na Califórnia. E de facto foi na América, como eu aprendi a dizer há pouco, que foram recebidos de uma forma que era impensável no resto do mundo, e particularmente na Europa. E finalmente, os gostos pessoais do próprio Plant, quando estava na Band of Joy, que ouvia Love, ouvia Tim Buckley, ouvia Jefferson Airplane, ouvia Skip Spence, ouvia Moby Grape, Quicksilver, portanto todo esse som é uma espécie de base importantíssima. Going to California é um tema muito, muito importante. E depois, em relação aos símbolos, eu agora não tenho aqui, nem teríamos tempo para o revelar, mas há um livro que eu recomendo chamado Hellhounds on My Trail, que é uma história sobre as bizarrias do rock and roll. Nesse livro vem para aí 20 ou 30 páginas sobre Jimmy Page e Led Zeppelin, e a explicação, se bem uma tentativa exagerada, de explicação, exato, uma tentativa símbolos, de explicação dos quatro símbolos. É, que vai ao ponto de justificar porque é que eles estão seguidos de uma certa maneira, porque é que ocupam certo espaço, questões astrológicas, enfim, uma série, um sem fim de coisas extremamente interessantes. Hellhounds on My Trail, que é facto também retirado de uma canção de Robert Johnson. Essa questão costuma ser recorrente, e eu colocava aqui às pessoas mais da rádio, e ao Nuno, que é uma pessoa que também acaba por acompanhar com algum interesse, quer o que sai do ponto de vista de escrita de rock, de objeto rock em termos de escrita, não lhe vamos chamar literatura, mas é recorrente, ao fim e ao cabo, aparecerem umas quantas luminárias a tentarem encontrar significados e nos significantes, ao fim e ao cabo. E às vezes, quer dizer, isso também é um pouco vazio, não é? Eu cheguei a encontrar, numa pesquisa que fiz para preparar esta emissão, um senhor que faz um trabalho de faculdade sobre o Stairway to Heaven, sobre o estranho caso de uma porta ou de uma janela que o Robert Plant queria fazer lá em casa e que a senhora acabou, porque encarregada da obra, não ter conseguido cumprir atempadamente ou no budget aquilo. O que é uma explicação tão anacrónica como às vezes essas incursões na astrologia e na magia branca ou na magia negra, não é? Alô? É para mim? É? É para quem é a apanhar? É para quem é a apanhar? Acho que lemos demasiado, não é? Mas isso também faz parte da mitologia rock and roll, faz parte um pouco daquele lado de fantasia que o rock and roll tem, há um lado de cultura, não é? Que me parece extremamente importante, isso tem um significante muito forte. Agora, em relação aos Zeppelin, de facto, há provas de envolvimento de Jimmy Page com algumas práticas menos católicas, e lembram-se perfeitamente daquele diálogo inacreditável com o Kenneth Anger, que esteve aliás no festival Curtas Metragens de Vila de Conte, quando ele ameaçava transformar o Jimmy Page num sapo. Ainda bem que não fez isso, porque senão seria difícil os dedinhos para a guitarra, pois, não é? Mas para, isso tem a ver com o Lucifer Rising, tem a ver com a obsessão de Page, que é um facto, por Aleister Crowley e pelo facto dos dois terem encontrado. E vamos ser claros, podemos ler no que se passou a seguir toda uma série de acidentes que são ou podem ser considerados normais, mas que lidos sob este contexto, cria de facto uma leitura uma noção de coincidência, mais, não é? Não é? A ideia da maldição, do bad karma, tudo mais, que se passou com o Zeppelin a partir de 1975, não é? Nuno, eu não desisto de voltar a pôr no ar, eu não desisto, não tens que falar. Há uma questão que também acaba por aumentar este mito em torno dos Led Zeppelin, que é o facto de não se terem voltado a reunir sem serem alguns momentos muito especiais. Eu lembro-me do Live Aid, por exemplo. Ou então, correu muito mal nos bastidores. Ou então, no momento em que o Jason Bonham acabou por entrar no lugar do pai. Do ponto de vista dessa não substituição do Bonham, do terminar de carreira, encontras aí alguma justificação também para os Led Zeppelin manterem vivo este mito? Sim, parece evidente que quando uma banda não chega ao ponto de se dissolver por falta de inspiração e de capacidade, e quando gravou álbuns tão importantes como aqueles que o Zeppelin gravaram, fica sempre o mito, até é um bocado o mito, não sei se calhar não é português, do sebastianismo, ou seja, ficaram sempre à espera de quando é que eles vão reaparecer. E eles não reapareceram, e fizeram muito bem não reaparecer, porque seria muito difícil substituir o Bonham. E penso que tem a ver um bocado com isso, porque se eles têm arrastado com outros bateristas ou com outros músicos, provavelmente não estamos a fazer o programa agora. Claramente. Tu vês em relação ao John Bonham aí aquela impossibilidade da substituição, Miguel? Eu acho que sim, eu acho que é daquelas coisas que acontecem. Já na semana passada falámos nisso, não é? E dá para ver isso no DVD, não é? São quatro músicos, todos eles extraordinários, alunos, quando sozinhos, mas extraordinários quando todos juntos, não é? Eu acho que seria mesmo impossível substituir o John Bonham, aliás, quer dizer, apesar da postura quase camionista que ele tem, não é? É mais um episódio, foi mais uma tragédia no seio da banda, como o Álvaro disse, a partir de 75 aconteceu tudo, não é? Mas eu também acho que isso faz parte do trajeto normal de uma banda de rock and roll, ou seja, a partir do momento que tem sucesso, as bandas viajam muito, passam muito tempo na estrada, com a estrada vêm os sucessos, com os sucessos vêm as dependências e com as dependências vêm as tragédias. Isto é um ciclo que se repete. Felizmente nos últimos anos tem-se repetido menos vezes, não é? Mas aconteceu ao longo da história do rock and roll várias e vai voltar a acontecer. Quanto mais não seja, porque também já não há bandas quase. Não é? Bom, esse é outro problema. Bandas com esta dimensão hoje em dia são mais complicadas. Há no mínimo duas. Outros. Sim. Atualmente. Ou então duas ou três. Mas é isso que passa, por exemplo. A gente só olhar para um espetáculo dos YouTube, e agora não querendo estabelecer nenhuma comparação com os Led Zeppelin, mas é assim: rock and roll é assim, são quatro músicos em cima do palco, que é aquilo que a gente ouve. É como a gente ver o DVD, aquilo devia se chamar What Is, não é? Que é a parte do. Vejam, música é isto, rock and roll é isto, não é? Talento, a improvisação, o ser sexual, agressivo, ser tudo, e o What Should Not Be do resto, não é? O caminho, as tragédias, as dependências, os excessos, a ligação depois com o showbiz, com os parasitas, a parte dos editores, dos promotores, dos jornalistas, que isso é um mundo muito complicado, não é? Quando as bandas atingem certos níveis e muitas vezes as bandas, os próprios músicos não estão bem com isso, não é? E não estão para isso a partir de uma certa altura. No caso dos Led Zeppelin, que seria possível. Estás muito... Não, estou a concordar. O António está a concordar até porque é a altura dele escolher o tema dele. Ah, é? Ah, o tema dele está aqui pronto, há que tempos. Aliás, ele, os dois... E fica bem aqui, rock and roll, não é? Quem é que tinha pedido o Dancing Days? O Dancing Days foi o João, mas ainda não é a altura dele. Não, o João foi o Since I've Been Loving You. Já tocou, exato. Então é o Tiago. É o Tiago. Portanto, o António é o rock and roll. O Álvaro não escolheu nenhum. Não escolheu nenhum. Não, o Álvaro ainda está a tempo de escolher. Estou à espera. Estás na bicha, está bem? Então pronto. Estou na espera. Não, o Álvaro é o Going to California. Tem que tirar uma nada. Não. Led Zeppelin. Tudo. Zero resultados obtidos na sua pesquisa. Ou seja, nada. Tudo. Mundo é um PC portátil compacto com ecrã de 15 polegadas e oferta de mochila a quase nada. Só 1099€. Móveis, informática para todos, tudo para informática. Telelista, boa tarde. Com azar, eu preciso de um dentista, rápido. Dentista, em que região está? Abrantes. Abrantes, só um bocadinho. Há uma clínica de cirurgia dentária aberta até à meia-noite. Roubaram a carteira. Posso pagar um cheque? Ah, roubaram-lhe a carteira. Sim, aceitam cheques. Quer que ringue a minha chamada? Na Telelista, só precisamos perceber o que procura para lhe dar todas as alternativas. Ligue 707-222-707. Se houver, está na Telelista. Alô, Álvaro. Hello. Hello. Hello, everybody. Olha, precisamos da tua escolha para no Entretém o Sérgio ir alinhando ali no CD. Muito bem. Minha escolha varia de dia para dia, consoante. Seria uma escolha. Ou de noite para noite? Seria outra também. Ou de hora a hora, ou de época a época. Por acaso, esta tarde, ainda por cima, um dia bastante quente e úmido, estive a ouvir um disco que trouxe recentemente chamado Dark Was the Night. Parece-me ser um belo título para um pirata, não é? Para um bootleg. Uhum. É de um bluesman com contornos muito mais religiosos e, se quiseres, místicos e até gospel, de redenção, do que propriamente aqueles que são mais referidos como grande influência. Não, não, mas eu já estava a falar do repertório do Zeppelin, dizer, podes claro, falar. Claro, claro, mas já vais perceber, calma. Thanks God. A escolha tem a ver com isso, Sérgio. Como está a ouvir este tema original chamado Nobody's Fault But Mine. E é do The Blind Willie Johnson, que também escreveu. Isso é do quê? Do Presence? Presence, exatamente. Presence. Oh. Jesus Make Up My Dying Bed, por exemplo, ainda John Raffalate. Right on the spot. Teria sido. O que eu quis explicar é que teria sido outro tema caso esta tarde, por qualquer motivo, tivesse escutado outra coisa qualquer. E de facto, ao ouvir a versão original, que é de uma intensidade rara, fica também a ideia para o auditório quando ouvir Zeppelin ir buscar as raízes. Blind Willie Johnson. Esta é a versão dos Led Zeppelin, Nobody's Fault But Mine. Espera, porque isto não é tão fácil como isso. Não, eu estava a fazer um longo discurso exatamente a pensar exatamente no teu para dar tempo. E ainda vais dar mais um. Álvaro, lembras-te da história da gravação deste álbum, que foi logo após o acidente de Robert Plant numa ilha grega? É o disco de Pages, é o disco mais pessoal. Exato, e o próprio Robert Plant gravou este álbum sentado numa cadeira com perna em gesso e a sofrer dores incríveis. E tem a ver com mesmo assim conseguiram gravar este álbum. Exatamente, este é o disco considerado mais Jimmy Page de todos. E abre assim, está. Led Zeppelin, para o tema original. Excelente escolha. Graças, amigo. Tchau, Álvaro. Um beijo grande, um abraço. Deus, fica connosco. Adeus. Adeus. Deixaste por aqui com esta escolha uma noite muito feliz para adios, todos. Adeus, brothers. Tchau. Nobody's fault. Viva a rádio. Viva a rádio. All hail. Adeus. 12 horas, Bastos Rock FM, sintonias Lisboa 96.6, Porto 105.8, Coimbra 103 MHz.